Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo e tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. Crianças de rua, longe das escolas, a marginalidade, não a tudo isso, pela cultura e educação, Zé do Caixão. Let the carnage begin! E está começando mais um Tosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgo Perna, juntamente com Gabriela. Olá. Lucas Ferreira. Sou eu. Nossa querida, sensacional. Ele esqueceu o nome, gente. Ele esqueceu. Não esqueci, cara. Eu sei esqueci. Que é a Suelen, caralho. Essa pausa. É que eu tinha que falar bonito da nossa convidada especial, que é a Suelen, caralho. Porque Beck. Suelen, caralho, é um bom nome. Legal. Só tá piorando, Perna. Pois é, e também estamos aqui com mais um convidado especial, né? Aquele vlogueiro famoso, né? Não, na verdade não é vlogueiro mais que fala, agora é youtuber, né? Exatamente. É, então, estamos aqui com o nosso youtuber do coração, aquele que tem a barba mais linda do universo, senhor, quem é? Quem esqueceu é? Luan também. Casarini! Palmas pra ele, muito bom. E aí, galera? O Perna tá um velho louco, esquecendo o nome dos outros, né? Ah, tá parecendo minha avó, mano. Mano, vocês... Ah, não vou falar nada. Foda-se. Acabou o remedinho, né? Acabou. E do que a gente vai falar hoje, Gabriela? Então, do jeito que você tá aí toda animada, na base da cocaína. Nossa senhora! Que horroroso isso. Nossa, eu parei faz tanto tempo, você fica lembrando essas coisas. Nossa. Cara, um passado tão sombrio, cara. Você tem que trazer à tona espero, assim de uma maneira. Eu tão... espero que o meu agente da condicional não ouça isso. Caralho. A gente nem começou a falar de morar sozinho, já começou a falar das drogas. Aí. Pois é, hoje o episódio vai ser um guia, né, pros mancebos aí, pros cabaços que ouvem o Tosco Chanchada. A não sair da casa deles. Temos chamar de guia do que não fazer, né? Porque eu não vou contar nenhuma história boa aqui, não. Fica morando com a sua mãe mesmo. Aquele carinha, né, que vai fazer o Enem e tal. O Enem já foi esse ano, ainda não, né? Galera que vai fazer o Enem aí, que tá todo pimpão, todo cheio de expectativa, que vai embora, né, estudar em outro lugar, né? Ou aquele que já terminou a faculdade e vai desbravar aí outras... Esse se fudeu mais ainda. Olha o Sagabarca que tá entrando. Que vai procurar emprego. Coitado. Morar sozinho é se fuder. Vida de adulto é paquerar rodinho no supermercado. Puta não, merda. É muito bom, né, velho? Aí você vai por aqui. Lá. Ah, tem panela antiaderente. Você fica, ó, essas panelas, que nossa. Da hora, minha panela. Promoção de papel higiênico, nossa. Caralho, papel higiênico é caro. Esse é um negócio que é caro. Bom, antes da gente entrar nesse assunto totalmente depressivo, ô Luan, fala mais sobre o seu canal aí e faz seu jabá pra galera aí. Bom. Eu tenho um canal no YouTube chamado Diário de uma Barba, onde eu posto os rolês que eu faço e sempre tem alguém que quer assistir isso, não sei como. Mas eu tô com um projeto aí que vai ser pra falar sobre barba mesmo, como cuidar de barba, como manter a barba e tudo mais. Mas esse projeto não sai nunca. Mas patrocínio, patrocínio? É, então. E mais umas tranqueiradas todas lá, aqueles negócios de desafio e quem erra se fode e tudo mais. Você bate nos outros na rua também, que nem aquele retardado do YouTube? Olha, ainda não fiz isso não, mas é uma boa ideia, viu? Você já saiu do Treta News? Não saí ainda. Ah, então você não é famoso. Ah, desliga esse cara aí, saco, mano. Ah, você está assistindo Treta News. Bom, link pro canal do Luan aí no post. Mas fala aí, Luan, como é que a galera faz também aí? Vamos ver se lembra o endereço de cabeça aí. É, no YouTube é Diário de uma Barba BR1, porque o YouTube não deixa você colocar o que você quer. Ele sempre coloca alguma coisa no final. É, tem o site também, diariodemabarba.com.br. E Facebook, Twitter, que eu não uso, só uso pra postar o negócio também. É, mas Snapchat, é basicamente isso. Snapchat, vamos ver se... Não, Snap não tem. Snapchat. É, porque ninguém tem essa merda. Eu nem sei. Ninguém dos velhos que estão aqui, né? E nem dos velhos que ouvem o todo. Já é muita coisa pra administrar, mais um eu ia me perder. Agora o Instagram reunido. Tá substituindo, tá, né? Não tem problema. Nossa, o Instagram melou bonito o Snapchat, fala aí. Melou, né? Snapchat teve a oportunidade de vender quando o Facebook ofereceu aquela caralhada de grana, não vendeu, e agora só vai cair o valuation deles. É porque o Instagram é do Facebook também, não é? Exato, isso. Então. Eles tentaram comprar. Aí eles iam tentar comprar, não vendeu, se fudeu. Agora perdeu só o time. Só espera o Instagram colocar aquelas mascarazinhas na tua cara em tempo real lá que já era. É, então. Verdade. Bom, é isso então? Bora. É isso. Gente, então, vamos pros e-mails. Vamos pra retroalimentação e daqui a pouco a gente volta. Retroalimentação. Alimentação. Não! E está no ar Retroalimentação, episódio 84, Lugares Abomináveis. E aí, galera, beleza? Hoje eu tô aqui sozinho, mas vou falar rapidinho os recadinhos pra vocês. Agradecer a galera que contribui no Patreon e Padrim, né? Se você apoia o Tosco Chanchada, a gente deixa o nosso muito obrigado aí. E se você quer apoiar o Tosco Chanchada, nós temos nossas contas lá no Padrim, né? padrim.com/toscochanchada. E também temos o nosso perfil lá no Patreon, patreon.com/toscochanchada, beleza? Retroalimentação. Chegou um e-mail aqui do nosso amigo José Carlos Lopes, lá de Portugal, né? Lá de Lisboa, Portugal, aí, um dos nossos ouvintes lusitanos, né? Tosco Chanchada também tem ouvintes lá no Japão, provavelmente lá na Guiné-Bissau e por aí vai, né? Ele diz o seguinte: olá, grandes companheiros. Eu sou o José Carlos, moro em Portugal e sou português com 31 anos. Ouço o vosso podcast desde o início deste ano, quando procurava um podcast para me entreter. Todos os outros podcasts já tinham sido ouvidos e queria mais, então encontrei-vos. Quero dar os vossos parabéns pela vossa iniciativa de criarem algo para a humanidade. Ô, louco. Mas enfim, partilhar histórias, conhecimentos, sentimentos e amor. Tá vendo? Tosco Chanchada também é amor, negada. É isso que a humanidade tem todo em comum. Aqui em Portugal, os podcasts são muito pouco interativos em comparação ao vosso. Já ouviram o Nespera no Cu? São histórias hardcores, mas falta algo. Eu já ouvi alguma coisa, mas eu acho que foi no YouTube a respeito desse podcast, se eu não me engano. E o Obrigado Internet, falam tudo, menos internet. Tem também o Patreon, mas falta o Hardcore. Como dá pra ler, vocês têm tudo e isso é perfeito. Estou numa maratona de Tosco Chanchada, mas no sentido contrário, do último até o primeiro episódio. Amei o episódio quando o seu Nonô comandou o programa e amei quando todos falaram das experiências escatológicas. Continuem, pois do outro lado do oceano vocês já conquistaram o público. Obrigado por tudo, grande abraço. Aí, José Carlos, valeu, cara, pelo e-mail aí. Temos vários ouvintes aí, né, em Portugal aí, a galera que... O pessoal que conhece o idioma português, né? A gente fica feliz pelo seu e-mail aí, né? Apesar de que com tantos vozes aqui no seu e-mail, a impressão que dá é que até um e-mail fake, né? Mas vamos dar esse desconto aí e vamos considerar que não é não, beleza? Agradecemos aí sempre pela preferência. Falou? Valeu, Zé Carlos. Grande abraço. Retroalimentação. Deixar também um grande abraço aí pra galera que deixou os comentários lá no post. Agradecer ao Denada, né, que não acreditou que o senhor Nono ia participar desse episódio. Agradecer também ao Felipe Sarin e ao Anderson Paranhos. Ao Jonathan First, né, que recebeu o link aí do Telegram, né, enviado pelo Vinícius. Agradecer também ao Almighty, o grande profissional de bermuda aí, que deixou um relato pra nós, né. Ele diz o seguinte: quando fui no SWU em 2010, resolvi acampar no local pra curtir os 3 dias de festival sem me preocupar com a logística. Só que tiveram alguns pequenos problemas. Primeiro, a fila enorme pra entrar no acampamento, porque já estava bem tarde, todo mundo cansado por causa da viagem até lá. O acampamento sem estrutura, só banheiros químicos próximos, e os banheiros de verdade tinham limpeza zero. É foda, né? Esses lugares assim onde tem uma grande reunião de pessoas assim, sempre tem esse lance do banheiro zoado aí. Preço das comidas e bebidas super faturadas no local do acampamento e não podia levar a sua própria comida. É, isso aí, cara, a gente tem visto aí com grande frequência nos festivais aí, a galera cobrando fortunas por uma comida sem vergonha. O Hendrix que tá aí também pra não deixar eu mentir, quando a gente foi no Claro Que É Rock, né, que venderam uma comida super sem vergonha pra gente lá também. Cabines toscas pra tomar banho onde você não controlava a água. O cara ligava o chuveiro e ele desligava automaticamente após alguns poucos minutos. No segundo dia, ligaram a água antes de eu pedir. Acabei perdendo um tempo e a água desligou quando faltava eu enxaguar meu braço. Putz, não foi ruim igual o Metal Open Air de 2012, mas pelo valor cobrado pelo acampamento, a estrutura deixou muito a desejar. Vale dizer que o acampamento era simplesmente um pedaço de terra para você colocar sua barraca. E ele não disponibilizava barraca, colchão, nada. Tivemos que levar tudo. Abraço. Valeu, Amarty. É estranho, cara, assim, o pessoal abre um espaço pra galera acampar e a galera não pode fazer a sua própria comida nesse lugar. Então, assim, não sei muito bem que tipo de acampamento, que coisa bizarra é essa aí, beleza? Valeu, Amarty, grande abraço. Retroalimentação. Também a Lorena deixou um recado aqui. Ótimo episódio, pessoal. Finalmente conseguiram falar do assunto, é verdade. A gente teve a nossa... Pra quem não sabe, a gente... No episódio 83, a gente tentou fazer o que aconteceu no episódio 84, mas acabou virando merda. Apesar de que banheiros públicos são realmente os primeiros lugares que pensamos e bem sabemos que o assunto rende. Quando falaram do 25 de março, que não conheço pessoalmente, me fez lembrar o quanto eu detesto as feiras. Aqui em Fortaleza, além de toda a muvuca, as feiras possuem nomes maravilhosos. A mais famosa é o Beco da Poeira, mas temos outras como o Buraco da Guia, deve ser... A Feira dos Pássaros e a com o melhor nome de todos, do Cupuá. Cara, reza a lenda que todos os produtos ficavam no chão e para decidir o que comprar, as pessoas tinham que se abaixar e, portanto, ficavam com o cu pro ar. Boa. A única coisa boa desses locais é que existem muitos produtos de produção local e de baixo preço, apesar de ter muito produto de furto também. Olha aí, Feira de Acari, hein? Para quem é estudante, um dos lugares mais nojentos que pode existir são os restaurantes universitários. Filas enormes, comida ruim e o alto risco de achar pedras e baratas na comida. Um dos últimos casos graves foi o de uma lesma no recipiente das saladas. Nossa, velho. Muitas pessoas passaram mal nesse dia e um garoto, inclusive, foi internado. Desentiria, né, menino? Apesar de todos os lugares citados, para mim um dos lugares mais odiáveis e abomináveis que eu já tive que frequentar foram as feiras agropecuárias. Nossa, é uma caatinga de bosta que impregna. Para onde você se vira, tem animais defecando, vacas, ovelhas, cavalos, porcos, pessoas e por aí vai. Infelizmente, tive que ir várias vezes nesse tipo de feira durante a minha infância, onde o conceito de diversão é ver o leilão dos animais e competições de rodeio. Puta que pariu, que infância de merda. Esse comentário ficou bem longo, mas enfim, o que eu queria dizer é que o programa ficou muito bom e que estava sentindo falta do Vini gravando. Tá em dia. Então tá bom, Lorena. Muito obrigado pelo comentário aí, viu? E grande abraço. E se você quer comentar, quer deixar seu feedback pro Tosco Chanchada, você pode enviar e-mail para email@toscochanchada.com.br. Siga-nos nas redes sociais aí, @toscochanchada. Tem também página no Twitter, página no Facebook, grupo no Facebook. Temos grupos também no WhatsApp, Telegram, aí pra agradar todos os gostos, beleza? Não mais, nada mais. Perna que se despede por aqui. Curtam o episódio e aquele abraço, beleza? Fui! Longe de tudo, longe de você, longe de tudo. Vamos lá, meus queridos, então vamos começar aqui, né, explicando melhor pros ouvintes aí. Todo mundo aí, né, fala aí a idade, né? Nossa, porra, que grosseria. Se saiu a trabalho ou se saiu, assim, pra estudar, vagabundar, pra se prostituir? Pra dar trabalho. Eu saí duas vezes de casa, uma com 19 e a outra 8 anos atrás. Eu tinha 29. Mentira, não é 29. Eu sou muito ruim em matemática. Mas eu tinha alguns anos quando eu saí de casa a segunda vez pra São Paulo. Estudo? A primeira vez sim, a segunda vez foi trabalho. Eu saí de casa com 18 anos pra estudar e nunca mais voltei. Nunca mais voltou pra estudar? Não, nunca mais voltei pra casa. Ah, tá. Porra, jubilou assim. E eu tô morando na escola esse tempo todo. E hoje eu tô com 31. Caralho, hein? Falar a idade de hoje? Não. Eu precisava saber, né? De barra 29, maior. Eu tenho mais que a Sueli. Eu, a primeira vez que eu morei sozinho, na verdade, quem saiu de casa foi minha mãe. Pior que é verdade, ela foi pra São José do Rio Preto trabalhar e me deixou em Marília. Melhor de cenários. Mãe, quero morar sozinha. 19 anos, mais ou menos. Aí, agora a segunda vez foi 2 anos atrás, eu vim pra São Paulo fazer um curso de 3 meses. O dinheiro acabou, comecei a trabalhar e fiquei aqui, tô até agora. Eu saí de casa, eu tinha acho que 21 anos, fui pra estudar. Morava em Marília com a minha mãe. E aí, eu passei aqui na UEL e vim pra cá. Depois disso, só voltei a morar com outra pessoa quando eu casei, né? Lógico, né? Com exceção das repúblicas. Então, no meu caso, foi pra estudar. Vocês decidiram sair de casa e tal, sair daquele conforto ou não? Porque eu acho que a galera, pelo menos do que eu conheço de vocês, eu acho que ninguém nasceu num berço dourado, né? Todo mundo se fudeu aí bonito. Mas, assim, vocês tinham algumas expectativas, assim, né? Tipo, a gente vê, por exemplo, nos filmes americanos, assim, a galera... Até aqui também, a galera fala de quando passa no vestibular, que vai morar fora e tal. A primeira coisa que a galera pensa putaria. É no rolê, né? Na putaria e tal, vai ter festa todo dia... Vai ver meninas passando de calcinha nos corredores e tal. Vai, ô. Qual era a expectativa de vocês? Cara, eu vou falar da minha experiência, porque quando eu passei na universidade fora de Marília e mudei, eu já conhecia a vida que o meu irmão tinha dentro da universidade. Ele já tava na Unesp de Assis há 2 anos e eu ia com frequência lá na república dele, eu tinha as festas, eu ficava lá sempre quando eu podia. Então, mais ou menos, conhecia como era essa rotina e pra mim já gerava expectativa de ter esse tipo de independência. Eu não sou do tipo de pessoa, assim, que igual aconteceu com muita gente com qual eu convivi na época de faculdade, que era desesperado pra sair de casa porque os pais eram muito repressores. No meu caso, não era, né? Gente assim, é, no meu caso era tranquilo, assim, a minha mãe sempre foi muito liberal e ela deixava todo o controle das nossas atitudes com a gente, né? Então eu não tinha aquela pressão de, pô, em casa eu tenho horário, em casa eu tenho toda uma série de coisas pra fazer, era bem tranquilo, né? Então, no meu caso, mesmo a ansiedade era assim, pô, eu queria morar em casa, eu queria minha independência, eu queria vivenciar aquilo que eu via o meu irmão vivendo, né? E, pô, como eu só ia pra Assis, na república dele, era festa, era folga, era tranquilo. Aí eu achava, só via o lado bom, né? Não achava via... que era só isso. É, exato, não via que os caras se fodiam também. Não então, via, não via ninguém lavando roupa, lavar roupa, né? Isso eu acho que nem eles viam, né? Não, cara, mas pra mim foi assim, eu saí muito nova, né? Eu tinha 18 anos e na minha família ninguém tinha feito faculdade, ainda mais... Você era mais... uma moça inocente, Suelen? Você tinha aqueles 18 anos de inocência, assim, sem maldade no coração? Mas 18 anos de inocência, o que que é, perna? Não, que de maldade, tá sabe? Não, maldade, eu tô dizendo de maldade no coração. Não, já era ruim já, que nem eu sou hoje. Ah, entendi. Mas assim... Não, mas eu tinha essa visão idealizada, que eu acho que muita gente tem de faculdade, de ser um lugar assim, tipo, ai, faculdade pública, vai ter só doutores dando aula pra você, e vai ser um negócio incrível e maravilhoso e tal. Eu nem tinha tanto essa ilusão que o Lucas falou de, tipo, ai, que é só festa e não sei o quê. Eu achava que ia ser incrível, sabe? Um negócio maravilhoso e nananã. E, gente, né, não é assim. A gente sabe que depois, né, depois você vai descobrindo o que são as coisas na real. Mas eu acho que a minha ilusão era muito mais no sentido de que fazer uma faculdade pública era um negócio muito maravilhoso. É, até porque pra passar é foda, né? Então isso gera uma expectativa, né? É, ainda mais pra quem vai pra uma federal, por exemplo. É, e tipo, tem tudo isso, assim, na minha... Os meus pais mal têm o ensino fundamental, sabe? Então, eu entrar numa faculdade foi um evento, assim, sabe? Eu fui a primeira da família que foi fazer faculdade. E aí, rola essa expectativa, né, nesse negócio de faculdade, assim, sabe? Uhum. Por isso você tá aí até hoje. Você não voltou pra casa. Entendi, tá certo, faz sentido. É, não, mas... ela tá estudando pra todo mundo agora. É, ela tá gastando... Eu fiquei. Mas, pô, passei, né? Mas agora eu vou gastar também. Mas vou estudar pra mim. Vou estudar pro meu tio, aquele. Agora vai. Faz até pesquisa no Natal, né? O que você quer aprender? Ah, é isso aí, isso que... é. Não sai não, fica. Vai ficando. Faz 25 anos de faculdade, mas olha, que a tua família nunca mais vai querer saber de faculdade também, ninguém. Eu e a gente entra lá, não sai nunca mais, né? É, mas tem isso, assim, pra mim a ilusão era isso, era que faculdade ia ser um negócio incrível, maravilhoso, ia te dar um futuro excelente, eu ia ser rica, não fiquei rica. Porra. Na verdade. Ai, que depressão, credo. É, só pra avisar os ouvintes, a gente não tem ninguém com sucesso aqui ainda. Porra. Ah, o Lucas vai falar assim, fale por você. Não, mas né, vamos, estamos aí na luta, né, estamos batalhando. Estamos aí, não, vai estar... Tá... Não vamos nivelar por baixo, né? É. A gente tá em jogo ainda, tá em jogo. Aquele jogo de tênis, sabe? Que não acaba nunca. Isso, o nome do podcast é Tosco Chanchada, não Elite Chanchada, né? É. E você, Luan? Tinha expectativa foda, assim, ou... Quando sua mãe foi embora de casa? Ah, tinha. Qual a expectativa da sua mãe, quando ela foi embora? História melhor. Sou a sua mãe? Pô, moleque, minha mãe sai de casa, a primeira coisa que você pensa, né? Festa até não acaba mais. Aí, tá vendo? Meses até depois... Você... Hã? Não, esse daí até você dar a primeira festa e ter que limpar depois, aí você fala, nunca mais, sabe? Merda aqui na minha casa. Você só pensa na putaria, né? Meses depois, quando minha mãe voltou, eu não tinha feito uma festa. A putaria foi a vida de adulto me fudendo. Cara, mas a gente não tem noção, né? É muita falta de noção, assim. Não, vai, mas vai. Gabi, você tinha muitas expectativas, assim? Quer ser um rolê massa, alguma coisa assim? A primeira vez que eu saí, eu sempre fui meio ficcionada com São Paulo, assim, não sei porquê. É, a primeira vez que eu saí, que foi com 18, 19 anos que eu fui pra São Paulo, eu fui pra morar na casa de um tio. E eu me deparei com uma realidade muito diferente da minha casa, sabe? Assim, meu pai, ele não era aquela pessoa extremamente fechada, você não pode sair, você tem hora pra voltar. Ele não era assim, só que ele era uma pessoa que tinha um controle, né? E eu fui pra uma casa que não tinha nenhum. As pessoas saíam, entravam pessoas diferentes na casa do meu tio. Eu não sabia nem quem era, sabe? Tipo, o pessoal, um dormia com o outro, que dormia com o outro, já era outro. É, isso pra mim foi meio... Foi um pouco assustador, assim, né? Porque eu saí, eu fui trabalhar e estudar, fazer faculdade. Você era cafetão? Não, não era. Mas tava estudando para ser. Os meus primos namoravam bastante. Vou falar assim. Entendi. Entendeu? E, então, assim, era uma realidade diferente da minha casa, né? Tipo, a minha mãe era muito... É muito aquela mãe que tem os filhos tudo por perto. Tipo assim, eu sempre cheguei em casa, eu sei cozinhar, lavar, mas eu nunca precisei fazer isso em casa. A minha mãe sempre ensinou, mas ela sempre foi aquela mãezona. Ah, ela sabe fazer, mas eu faço. Ah, não precisa, ela trabalha. Ah, ela estuda, então eu faço. Sempre foi aquele criada no leite com pera, né? Dentro de casa. Cara, você me fez lembrar agora de como é que era a minha casa quando eu e meu irmão ainda morava com a minha mãe. Num ponto que parecia uma república no seguinte sentido. A gente morava num bairro, né? Quem é de Marília, está lá na Nova Marília. E aí a gente mudou mais ou menos ali próximo do centro. Só que a gente, os amigos que a gente tinha da época do outro bairro, dava sexta mais ou menos à tarde e uns quatro pra casa. E ficavam até domingo à noite. Então assim, de sexta até domingo à noite, a minha casa era uma república, porque tava eu, meu irmão e mais quatro amigos nossos. E aí assim, a gente saía, voltava de madrugada, fazia festa em casa, jogava baralho, poker, assistia filme, videogame. Então assim, durante o final de semana, a casa virava uma república, porque todos os outros moleques assim, moravam com pais mais tradicionais, né, que não tinha tanta bagunça. E em casa, minha mãe era do Aue, né, minha mãe tava na zoeira junto. Então, enquanto morando com a minha mãe, eu tive acho que a minha primeira experiência em morar em república, né. Todo final de semana, aquilo ali virava uma república, eu, meu irmão, mais seis pessoas e a minha mãe, né, coitada, sofrendo lá com tudo isso. E assim, e o engraçado que a gente tinha entre eu, meu irmão e os moleques, divisão de tarefa, lavar a louça, questão de quem vai comprar tal coisa, quem vai ajudar a cozinhar. Era quase que uma república mesmo. E eu só fui me tocar nisso agora, você falando da experiência de morando ainda dentro de casa. Pois esses meninos Ferreira eram uns meninos bons, né? Esses meninos Ferreira é tipo bom. Ah, é tipo bom. Fide quem? Eu tô passando. Mas e aí, assim, depois da expectativa tal que vocês criaram e tal, né? Qual foi, assim, o primeiro choque? Tirando o Luan que achou que ia fazer o churrasco e não rolou nenhum, né? Porque, assim, tem também aquela correria, né? Pra quem muda, tem o lance dos móveis, né? Tem toda a arrumação, que é aquele inferno e tal, né? Cara, eu tive muita sorte com isso. Quando eu mudei pra São Carlos, eu fui morar sozinha em kitnet, né? Aí, eu dei uma puta sorte que uma amiga da minha mãe tava mudando de cidade e ia deixar todos os móveis. Nossa. Aí a minha mãe falou assim, pode pegar essas mesas aí, cadeira, pode tudo. Aí quando eu mudei, eu tinha assim, o fogão, a geladeira, um armário de cozinha, uma mesa e a minha cama. Então, tipo, tava tudo certo, sabe? Tava pra viver pra sempre, né? Sucesso, nossa, muito sucesso. Morava na faculdade e em casa cozinha alguma coisa. E tava ótimo, gente. Aí a minha mãe deu um botijão de gás pra mim, que é esse aprende que você tem que ter botijão de gás, né? É importante. Né? A primeira vez que acaba, você quase morre. E aí, você descobre que é bom ter dois, né? É importante. E um cheio sempre. E você descobre que o cara do gás... backup, né? E você descobre que o cara do gás não deixa aquele emprestado. Você tem que comprar. Você tem que comprar. Olha, você tem que comprar o botijão de gás. São dois preços. Tem o gás... E o galão de água também. Galão de água? Mas a primeira vez você compra o galão. Pode beber água da torneira pra sempre? Pode. Então eu bebi água da torneira. galão de água. Não tinha esses negócios de filtro, não. É só ferver, você ferve. Direto na torneira. Da torneira direto no copo, né? É, ou direto com a boca da torneira. Você vai sujar copo, depois tem que lavar a bosta do copo. Não é, mas com água não tá sujo, não. Você só toma e põe no escorredor de novo. Eu sempre fiz isso, é água, porra. Você porque vai lavar com água de novo? Mulher tem um defeito, tem um problema, elas usam batom, então às vezes ela tem que tirar o batom, a gente não. Verdade. Esse batom não. Então, nesse caso... Ninguém tipo, de batom não. Tamo junto. É nóis. Não, gente, mas nossa, o negócio assim, quando você sai da casa da sua mãe, e no meu caso que eu fui morar sozinha primeiro, mano, você descobre que dá pra viver com muito pouco e é isso aí, você não precisa das coisas. Essas coisas de véio que a gente tem hoje, que fica assim, cozinha, né, vamos fazer móveis planejados, é coisa de velho. Quando você é novo, bicho, você bota lá dois pau, faz uma prateleira e já era, mano. Nossa, minha casa é assim até hoje. A gente só pinta de branco agora pra ficar mais bonito. Por um tempo, quando eu mudei de uma república pra outra, o meu guarda-roupa era uma caixa de fogão. Acho justo. Né? Então, assim, a caixa de fogão era grande. Só que, assim, ela era alta. E como eu sou um cara baixo, eu não conseguia ver. Então, eu peguei a caixa de fogão, cortei uma parte dela e meu guarda-roupa virou a caixa de fogão, né? E, assim, era ali. É o que eu tinha ali. Né? Até porque era, né, nessa república que a gente tinha um problema de mofo, então os guarda-roupa já não tinha porta. Meu Deus, já tinha a premissa de não manter as roupas no guarda-roupa. Nossa, acho que eu vou ligar pra mim. Eu vou ligar pro meu passado e falar assim, nossa, você foi muito sortuda, cara. Aquela não, mas a gente, eu vou ligar pro meu passado e falar assim, sabe a pensão? Ouro. Uma Gabi, mas a gente evoluiu, né? Logo depois a gente foi no Móveis Usados e comprou uma arara. Aí, meu, porra. Aí é... Arara é da hora, né? Arara de 2 metros, assim, ó. E aí, no mesmo Móveis Usados, já compramos uns 80 cabide. Caralho. E aí, puta, já, cara. O quarto era, né? Uma cama, 2 camas, porque eu dividia quarto, e uma arara de 2 metros, cara. Nossa. Aí eu tava bonito. Aí ficou chique era, demais. Era quase um cottage, né? Pra quem gente, tava, mas é, esse coisas... negócio assim, é, né? Tipo, toque-toque, isso daí é coisa de velho. Quando você é novo... Não, é coisa de rico. É móvel, é coisa de rico. Quando você é mais novo e mais fudido, você é loja de móveis usados. Pô, eu acho que eu conheço todas aqui em São Carlos. Todas. Porque é isso aí, você vai nesses esquemas, tipo, ai, olha, este maravilhoso guarda-roupa de 2 portas por R$50. Você fala, opa, é esse mesmo. E você só não pode abrir essa daqui, moça, que se abrir, você cai. Mas a outra tá de boa. Você me deu uma boa ideia aí, que semana que vem eu tô mudando e eu não vou ter guarda-roupa, não vou ter dinheiro pra mobilizar, né? Não. Nada, a caixa é do fogão. Fogão? Cara, sério. Boa ideia que você me deu, hein? O pessoal brincava que assim, eu ia me trocar, aí eu não tirava a roupa. Eu entrava na caixa de fogão e saía vestido já. Então era quase que uma bolsa do gato Félix. Então por um tempo essa foi minha rotina de guarda-roupa. Pra quem morou em República aí, né? Eu acho que no caso o Lucas, eu não sei... Eu morei também, né? Você chegou a morar, né, Suelen? Nós moramos assim, em Paris. Deve ter uma porrada de perrengues, assim, né? Ó, pra você ter quais noção. São, assim, eu digo assim, por exemplo, em relação à comida, limpeza e privacidade. Como é que... Ó, zero, é assim, zero e zero. É assim, eu morei num apartamento com mais 5 meninas. Nossa, 5 mulheres juntas, gente. Eram seis mulheres num apartamento. Calcula o que não era isso. Nossa. Briga o dia inteiro. Todo mundo menstruada junto. Apartamento é treta, hein, mano? Porque começa a ficar tudo menstruada junto, aí a TPM vem junto. Não, e gente, era muito porqueira, assim. Nossa, muito... mulher é muito porca. Não, muito defina porqueira, vamos ver. Não. Queremos ser assim, sempre. Detalhes podres. Eu chegava à noite, porque estudava à noite, né? Eu chegava à noite, a pia tava de louça. Assim, que era... Você ia falar de lodo, cara. Não, era um... Lodo também, com certeza. Um monumento, assim. Era o lodo não dava pra ver, porque tava debaixo da louça. Porque, tipo, foda-se. Ninguém lavava a louça, porra nenhuma. Sueli, as louças, no caso de vocês, tinha, por exemplo, esse prato é do fulano, o copo... Tinha, do lógico. Era tudo marcadinho, assim? Era, não, era? Sei lá. Ah, mas daí acaba, o fulano pega o do ciclano. Ah, né? É? Então, o problema é que as pessoas não cumprem as regras. Aí a regra é assim, cada um lava o seu. Uhum. Aí, ninguém lava, entendeu? Aí, foda-se, larga lá. O cara vira e fala, é meu mesmo, você não tem nada a ver com isso. E eu lembro que tinha uma menina que ela era mais top na porqueira, assim, que ela tava fazendo carne uma vez e caiu um pedaço de carne no chão. Aquele pedaço de carne deve estar lá até hoje, gente. Nossa. Caralho, nasceu uma pessoa ali, né? Nasceu. É, ficou. Criou uma vaca dali, né? É, porque ela não pegou, aí tem muito esse sentimento de, não foi eu que fiz, foda-se essa merda, deve estar lá ainda. Sério? Sério que rola isso mesmo, assim? Ah, mas tem isso aí, tem muito, aquele pessoal que vê um papel no chão, ele passa por cima do papel pra ir pra sala, a hora que ele volta, ele passa por cima de novo, ele passa por cima o dia inteiro, mas ele não para pra pegar e colocar no lugar. Cara. Ah, porque não foi ele que derrubou? Isso tem de monte. Cara, eu cheguei a matar 8 pessoas numa república. Chegou uma época que a gente perdeu o controle, né? De repente, você chegava em casa e tinha uma pessoa dormindo na sala. Você não sabia mais se era um morador, se era um amigo. Você imagina 8 pessoas, cada um com seu vínculo de amizade. 8? Uma sala. 8 pessoas. Nós moramos em 8 pessoas. Eram 5 quartos. Então, três pessoas dividiam um quarto. Eu dividi o quarto com o Vitinho. Só que como a gente tinha fundado essa república, né? Era a suíte, tinha um banheiro maior. E a gente se dava super bem. A gente ficou com a suíte principal ali. E tinha mais 2 duplas dividindo o quarto, né? Então, a gente gente teve uma época de realmente, a gente não sabia mais quem tava morando em casa. Aí a pessoa já saía, entrava outra pessoa, a gente não ficava nem sabendo. Cara, O pagamento do aluguel? Cara, nessa confusão. É que assim, o aluguel era tão barato, que era R$500 dividido por 8 pessoas. Então, a gente tinha ali a hora que a gente fazia um pacotão, né? Eu e o Vitinho, a gente controlava assim, beleza. Água, luz e aluguel era R$100. Então, no final, cara, juntava 800 e dava pra pagar tudo. Aluguel, a luz era barato e o que sobrava a gente comprava qualquer coisa pra casa, produtos de limpeza e outras coisas. Então, quanto a isso, não tinha tranquilo. O que dava mais treta de conta era o negócio do telefone, que a gente teve uma época, né? Tinha treta do telefone! E um erro rude, nós tivemos um telefone fixo em casa, Bel. Nossa! Quando chegava a República com um telefone fixo? Nossa! Quando chegava a conta, chegava a logística, assim, trazendo aquela... Sabe quando tem aquela coleção Lucas, de médicos? Lucas, você desenterrou da minha mente o negócio que eu tinha soterrado pra eu nunca mais lembrar. Cada pessoa ficava 5 horas com uma régua e uma caneta marca-texto. Exatamente isso! Era a semana de achar as ligações, porque o telefone chegava com 600, R$700 de conta. Caralho, velho! Não, aqui sempre sobrava ligação que não era de ninguém. Ah, exato. Aquelas ligações de R$30, mas de ninguém. R$30 mais cara, né? Lógico, mas... Quem ligou pra todo do Norte? Eu não fui. Chegou uma época que a gente teve um problema específico com conta de telefone, e aí tinha lá umas ligações caras que somava quase uns R$250. Caralho. Isso em 2006 era um absurdo. Era um salário, né? Aí a gente tinha mais ou menos quase certeza de quem era, e a gente chegou e falou assim, não, beleza, ninguém vai assumir, não é tua ligação, não é sua. Aí a gente falou assim, beleza, nós vamos pegar, né, cara, não precisa ser um gênio pra pensar nisso, mas a pessoa não pensou. Falou, nós vamos ligar aqui, vamos perguntar, você conhece fulano? Não, fulano. A hora que a gente chegar nessa pessoa, a pessoa vai pagar essa e todas as outras ligações que ninguém sabe de quem é. Olha aí, cara, não deu outra, a pessoa não se assumiu, ligamos, era uma menina lá que conhecia um cara que morava, acabou, velho. Aí naquele dia, o cara ficou com a conta de R$400, lógico, no mês seguinte, ele mudou da República, mas valeu a pena. Ele ainda xingou todo mundo de cuzão. Tinha que colocar aquela chavinha com cadeadinho do lado. Nossa, pois é. Quando eu era criança. Então, mas esse negócio de você acordar e você não saber quem é que tá na sua casa, teve uma vez, aqui em São Carlos tem o Tusca, que é uma festa famosa. O que rola nesse Tusca, Sueli? Não, então, na minha... Então, deixa quieto, né? Peraí, na minha época... Essa é a faculdade, não espere nada de bom. Vamos lá, na minha época era assim, tinha um trio elétrico que saía da USP e ia até a UFSCar. E aí a gente ia muito bêbado atrás desse trio. E isso, essa festa específica, chama Corso. Aí o Corso abre os jogos universitários. Aí você tem que, geralmente, acontecia numa quinta-feira. Aí tinha sexta, sábado e domingo, que eram os jogos. Teve um Corso que eu dei PT, queimei largada. Aí... Eu você acordei. Tomou o quê? Só pra só título de informação. A caipirinha dia, no. Não, não. No esse tanquinho, dia, né? Foi a primeira vez que eu tomei tequila. Eu tava na casa. A gente tava na. Nossa, tem foto disso, inclusive. Não, a gente obrigado. Tava. Por isso que você lembra, porque se não tivesse foto. Não, aí a gente tava na casa de uns amigos nossos, assim, aí tinha uma galera e tinha uma garrafa de tequila. Eu lembro a hora que eu tava na casa deles e chegou uma outra amiga nossa, assim. Aí eu fiquei super feliz. Que eu bebo, eu fico feliz. Aí fica, chegou a. Ai, que feliz. Aí, corta, acordei em casa. Caralho. Aí, eu saí do meu quarto, tinha gente dormindo na lavanderia. Porra. Porque é mais fresquinho, né? Tipo, né? Não, eu tipo... Corre água. Tava amarrotado, né? E eu, tipo... Tem roupa pra fazer de cama, não é? O que que tá acontecendo, assim? Eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Eu não sabia nem onde eu tava direito. Aí eu acordo num lugar que tem gente dormindo no corredor, na cozinha, na lavanderia, na sala. Tinha umas 30 pessoas dormindo no apartamento. Eu não conhecia ninguém. Aí teve uma hora que eu encontrei uma menina que morava comigo lá. E aí eu fiquei, nossa, que bom que você tá aqui. O que tá acontecendo? Realmente tô em casa. Vem pro inferno também, né? Em casa, era assim, eu tinha vários amigos que moravam em Londrina, e os pais, não eram muito de acordo dos filhos chegarem de madrugada, né? Então a gente fazia as festas de república pra arrecadar dinheiro, e aí a molecada, pra não precisar voltar pra casa, falava, ah, vou dormir na República do Ferreira, que era como eu era conhecido na faculdade, só a gente me chamava de Ferreira. Cara, então, era assim, quando a galera não queria fazer qualquer coisa, não queria chegar em casa de madrugada, mesmo que não tivesse tido uma festa de república em casa, pra os caras justificar, eles iam pra casa. Então, casa. É, não, eles apareciam, a porta ficava aberta, né? Então os caras chegavam, entravam, quando você acordava, tinha dois amigos seus lá dormindo na sala, porque a gente já tinha, além dos quartos das outras pessoas pra morar, na sala tinha dois sofás daqueles enormes de três lugares, entre aspas, aqui um desses a gente achou na rua, mas tava ok. Tava bom. Que é uma sarna, né? Uma sarna. É, não. Que... Tanto que ficou em casa pra sempre. Você só se preocupa com sarna depois dos 30, velho. É. Passa criolina lá, fi, criolina. E tinha mais dois colchões de solteiro, então a galera podia chegar, sabia que ia ter alguma coisa pra ficar. Então era comum, assim, a gente realmente acordar ou chegar de algum lugar e ter pessoas em casa. E aí era uma época que tudo era coletivo, né? Tipo, no, igual hoje. A galera pode chegar numa república e se isolar, ir pro teu quarto, pegar teu notebook, ficar assistindo Netflix, sei lá. Meu, na época era uma TV, um computador pra 8 pessoas e mais os agregados, né? Então era, tipo, a sala, que era uma sala enorme nessa casa, que era uma sala bem grande e velha, a sala virava uma festa todos os dias. Não tinha... Como assim? Se a sala não desligasse, né? A sala tá sempre ligada. A TV ligada, o computador, alguém mexendo ali, né? E pessoas chegando e entrando, e bebida, e comida. Então a sala era uma festa, né, perene. Então era, a sala não desligava. Isso era um fato em casa. Cara, eu me lembro, assim, que tinha uma amiga que ela reclamava bastante. E ela morava, acho que com mais 3 pessoas. E a comida lá era um negócio meio, assim, que separado. Cada um comprava. O que tava a fim de comer e tal, e separava, né? Aí... Geladeira de república, filho. É uma terra sem lei, isso aí. Então, aí ela reclamava que tinha, assim, algumas sobremesas que ela comprava que simplesmente sumia, sobremesa? Assim, saca? Ah, porque ela era louca, você não pode... Porque ela era burra, vamos falar a verdade. Eu tenho uma receita pra isso, pra quem pega as coisas. Eu morei numa pensão com 18 pessoas. Entre homens e mulheres, era mesmo. Como é que é morar, assim, Gabi, dá um disclaimer pra galera que não sabe o que é uma pensão, explica aí o que é uma pensão pra galera. Uma pensão é assim. Uma república com um dono. É, você recebe uma proposta pra você ir trabalhar numa outra cidade. Essa proposta, lógico, não vai pagar um aluguel nessa cidade que você vai morar. E você acha uma pensão onde moram dois amigos seus já, e você vai mostrar. E você paga um montante pra um único dono, que não mora lá, lógico, e tá pouco se fudendo porque acontece lá dentro. É, eu morei nessa pensão em 3 anos de São Paulo. Dois anos e meio, 3 anos. E lá era assim, a gente tinha... O armário era todo dividido. Dividido assim, era um armário, você comprava uma Tupperware grande lá, punha suas coisas dentro e punha lá dentro. E na geladeira a gente tinha... Cada um tinha um espaço na geladeira delimitado. Então, quando eu entrei, eu falei assim, ó, o espaço da menina que você... está ocupando a cama hoje, era esse espaço aqui. Então você continua usando esse. E eu sou uma pessoa, eu gosto de beber leite, sabe? Meu leite de manhã e à noite é sagrado. E eu ia trabalhar, de manhã eu tinha leite. Eu acabei de abrir. Chegava, o filho da puta, ele não só bebe o seu leite, como ele deixa um dedo de leite lá dentro. Sabe? Eu falo assim, cara, joga fora. É pra falar assim, ó, eu não bebi tudo, hein? Tá aqui ainda. Sabe? Aquilo lá não dava pra fazer, tipo, não dava pra molhar um biscoito, sabe? Tipo, e daí aconteceu isso uma vez, eu falei assim, ah, alguém deve ter se... Né, se ainda tem... O meu, que ele pegou o Danone, ele abriu metade do alumínio, só tomou, deixou metade, tampou de novo e colocou na geladeira. Esse merece morte. Ah, esse foi sacanagem. Eu falei, mano, toma o bagulho inteiro logo e leva, joga fora, vai. Joga fora. E daí aconteceu uma vez, aconteceu duas vezes. Na terceira vez, eu avisei na casa. Eu falei assim, ó, estão pegando leite, cuidado quem tá pegando. Peguei e subi. Ficava todo mundo assistindo televisão. A televisão era num ambiente pra todo mundo. E eu dividia quarto com duas meninas. Eu peguei um pacotinho de Lactopurga, aqueles que vem 4 comprimidos. Sempre, né? Eu moí eles e coloquei dentro do leite. Nunca mais sumiu o leite meu. Foi, cara, tá, eu não sei quem pegou, mas pegaram. Eu cheguei à tarde, balancei a caixa assim, tinha tomou meia caixa de leite com lactopurga. Eu morei com um cara. Mas depois, você tomou seu leite de novo? Não, eu joguei fora, né? Não, as próximas caixas, porque vai ter mais. As próximas eu tomei. Eu morei com um cara que conseguiu uma solução pra essa questão de comida. Isso foi antes de uma. Eu já chego no ponto do que a gente tinha determinado, né, pra acabar com esse problema. Mas enquanto esse problema ainda era recorrente, questão de comida, né, na nossa república, um dos caras que morava lá, vocês lembram de uma caixinha que era pra guardar disquete, que tinha um cadeadinho assim? Sim, tinha uma chave? Cara, ele faz o quê? Ele pegava ali a manteiga dele, o doce dele, aquelas coisas, colocava, trancava e colocava dentro da geladeira. Você tá zoando. Ele tinha um cofre pra guardar dentro da geladeira. Era de acrílico. A minha Tupperware da geladeira passou a ter cadeado. Tipo, é porque eu punha na Tupperware, daí eu comprava, tipo, iogurte, requeijão, sabe? Olha, Gabi, que rica, gente. Eu... Ostentação. Então, mas era meu, né, cara? Depois que eu casei, que eu fui descobrir o que era rica. Então, mas laticínio e ostentação. Aí foi a segunda vez que eu saí de casa, né? Tipo, eu fui pra trabalhar, né? Então é aquela coisa, eu já não tava passando fome mais, assim. Eu nunca saí pra ir morar em república, assim, novo, sem trabalho. Isso nunca aconteceu. Então, ali eu já tinha, já dava pra... Só doeu muito a primeira vez que eu paguei a pensão, que foi metade do salário, sabe? Tipo, você olha e fala assim, nossa, não tem dinheiro. Essa é a maior vantagem da república. Igual a gente morava, R$500, dividia em 8. Aí dava, chegava luz, água, dividia em 8. Precisa ficar comprar uma geladeira. Precisa comprar uma geladeira nova, porque essa queimou. Ah, o vizinho tá vendendo uma por R$150, se dividir em 8. Então, tudo é muito barato. Então, na verdade, esse é o motivo, né, das pessoas morarem em república, lógico, pra economizar. Né? Ninguém é solitário o suficiente que não pode morar sozinho. Então, essa é a vantagem de morar em república, ser muito barato. Mas essa questão da comida, como é que a gente resolveu numa época? Como a gente percebeu que não existia possibilidades de corrigir? Não tem. Vai comer. Se não comer o leite com lactopurga, vai pegar o arroz, vai pegar o feijão, o Nescau, cada um come uma coisa. Aí você vai... A gente tentou, tipo, organizar pra dividir, não deu certo. O que a gente determinou? Era o seguinte, come em casa? Come. Então é tantos reais por mês, que a gente vai fazer uma compra coletiva e tem que entrar. Mas não como leite condensado e... Não, foda-se, vou comprar duas lá e vai estar lá. Arroz, feijão. Nós ia no atacadão, comprava caixa de steak, caixa de salsicha, pacote de 3 quilos. Salsicha tá no cardápio de todo mundo, né, cara? Salsicha e miojo. É barato. É miojo, nuggets e salsicha. Isso. Então a regra era, come em casa, entra no Rashid do mês. Não come, não entra e não pode comer nada. Ah, vou trazer um pão aqui pra comer. Não come. Se você comer o pão, você vai pegar uma manteiga, que você não vai comer pão puro. Ou, não, eu não quero, eu só vou pegar aqui o pão e vou comprar minha própria manteiga. Velho, se você botar tua manteiga aí, você vai se fuder, porque nós vamos comer a sua manteiga, ela não vai durar 2 dias. E o teu pão, meu, pior ainda, que pão, cara. Lucas, eu morei em duas repúblicas que tinha esse problema de, comida que some. E aí tinha uns absurdos, assim, de você abrir a geladeira e ter 5 litros de leite aberto com nome. Nossa, e nananã. Cara. E essa vida toda. E aí depois eu morei em república, e que era esse esquema de compra coletiva. Era menos gente, obviamente, mas que deu super certo, assim. A gente fazia a compra da semana, comprava tudo, e aí, tipo, a gente, todo mundo fazia comida junto, e aí fazia comida pra todo mundo, e funcionava bem. Uhum. Eu acho, pra mim, pelo menos, esse esquema de fazer a compra junto, dividir e todo mundo comer, deu muito mais certo do que você ter 150 litros de leite aberto na geladeira, cada um com um nome, sabe? É que assim, se entra na questão do tipo, pô, mas tu bebe mais leite que eu, ou você usa mais açúcar que eu, aí fodeu, não tem como. É assim, tem que ser Deus dará, tem que ter desafio. Mas tem gente assim. Tem uns amigos meus que conseguiu resolver o problema deles, que assim, eles estavam na república lá, acho que uns 8, 9, e aí tinha umas 3 geladeiras. Então conforme... e aí eles colocavam corrente com cadeado na geladeira. Conforme ia chegando gente nova, era tipo um prospect, assim, de motoclube. Ele ganha um respeito pra ganhar a chave da geladeira do cara. O cara ganhava a chave da geladeira e uma jaqueta, né? De... E o problema tribo também... Da geladeira B. Geladeira 1 era 3 pessoas que tinha. Então deu problema e é os 3 ali, que é de confiança um do outro. Caramba. Então não dava problema. Os caras colocavam corrente com cadeado, você acredita? Em república não existe a possibilidade de democracia, isso eu aprendi. É ditadura ou nada. Então, cara, nós tivemos a sorte de tive a sorte de ficar na mesma república a faculdade inteira. No começo, dava mais treta. No final, meu, era o que a gente falava, o que eu e o Vitinho falava, e o resto tinha que era aquilo ou nada, né? Cara, eu trocava... É, a comida é assim. Eu sou uma pessoa tão ótima, tão maravilhosa, que eu trocava de república todo ano. Ah, eu ia ser assim também, cara. Que eu não... Todo ano eu tava numa república nova. Então, lá na pensão... Imagina que maravilha que é, né? Ter que morar comigo. Lá na pensão a gente tinha um esquema assim, como quando eu mudei pra lá, eu dividia quarto, uma amiga minha já morava lá, e ela virou e falou pra mim assim, ó, muda pra cá o mês que vem, porque se você mudar esse mês, você vai ficar no quarto tal, porque é o único que tem. Aí como o mês que vem vai vagar uma cama no meu quarto, eu, como já tô no quarto há muito tempo, eu posso escolher a pessoa que vai pra lá. Então eu já falo pro dono que eu tenho uma pessoa pra indicar pra ficar naquele quarto. E conforme o tempo vai passando, a pensão vai... saía muita gente, a minha pensão ficava ali perto do Hospital das Clínicas, em São Paulo, e era um lugar, tipo, que vinha muita gente fazer curso ali, muito médico, enfermeiro, né? E então saía e entrava muita gente. Então depois de um tempo, teve, eu acho que 2 meses que eu fiquei sozinha no quarto, né? Num quarto que eu dividia com duas, e daí eu podia escolher também. Então quando eu sabia que alguém ia sair do meu quarto, eu já via alguém de dentro da casa que eu me dava melhor pra entrar pro quarto. Tinha uma seita, né? Você fazia uma iniciação. Você vai pegando apreço por algumas pessoas, entendeu? Tinha quarto masculino e quarto feminino. Não tinha quarto misto, a pensão era mista. Cara, né? República mista eu acho uma coisa muito errada. Pensão, ok, outro paranauê. Nossa, mas eu acho que dá muito certo. Eu não moraria só com mulheres nunca na minha vida. Minto, porque eu já morei. Depois da pensão eu dividi apartamento, mas dividi apartamento com duas amigas. Eu não moraria com mulher nunca. Primeiro porque todo meu período de faculdade eu já namorava minha atual esposa. Né? Atual esposa não, eu nunca tive outra. Minha esposa. Então eu não era uma possibilidade uma república mista. Mas, cara... Cara, eu namorei um cara que morava em república mista. Meu, a gente era muito porco, cara. Pra mulher morar em... Não tinha como. Mano, você não tem noção do que é uma mulher. Cara, você não tem noção. Existe mulher muito porca também. Você não tem noção num dia de calor, e a casa obviamente não tinha ar-condicionado, de ter 8 homens de cueca andando pela casa, entendeu? 8 homens... Entendeu? Era 3 banheiros, um desses banheiros não aquele tinha... cheiro de pizza calabresa exalando pelo quarto. Não, olha aí, Lucas, três banheiros, filha. Eu morava num apartamento que tinha um banheiro, só com 6 mulheres. Bichão, mulher é ok. Que é isso. Mulher é ok. Não é, aí que você se engana. Não é, não. É você entrar no... A única mulher que você morou é a sua mulher, cara. É você entrar pra tomar banho e ter um absorvente sujo colado dentro do box. Vai isso fuder, que é moral. Mano. Sério? E o Chewbacca tá no ralo, né? O Chewbacca no ralo. Maravilhoso. Aqui. É, né? Mas, gente, não. Ó, pra quem tá ouvindo, vai morar em república, é bom, faz bem pra então, você. Então, mas, ó, tá? Vocês entraram numa questão interessante, assim, porque é muita gente e tal, e tem o lance, assim, dos costumes da pessoa, né? Às vezes a pessoa tá acostumada, sei lá, a tomar um banho e se vestir toda no banheiro, ou sair de toalha e terminar de se vestir no quarto e tal. Meu, é muito bizarro isso. Como é que vocês tratavam disso aí, morando coletivamente? Ó, mas uma coisa, sim, é o que eu falo. Esse negócio de você morar em república, e no meu caso, que eu morei com muita gente diferente, em muitos lugares diferentes, porque toda hora eu trocava de república, você tem um choque de que o jeito que a sua mãe faz as coisas não é o único jeito. E aí você muda, você fica mais... Tolerante, é igual um casamento. Então, é nesse ponto que eu quero chegar, Lucas. Depois que você casa, bem, tudo é mais fácil. Porque você já tá acostumado que, assim, as pessoas são diferentes de você. Que não é porque você acha que tem que fazer as coisas de um jeito e esse que é o jeito certo. Olha, agora eu pensei numa coisa. Deve ser estranho você sair da casa do seu pai e casar. Você já pensou? Deve ser muito mais estranho. Nossa. É porque eu já morei com mais... Admito, é apertar a pasta na metade dela. É horrível isso. Minha esposa faz isso até hoje. É de baixo pra cima. Não. Cara, e olha que a embalagem hoje é de plástico e na época que era de alumínio. De alumínio, que cor que ela quebrava. É, rachava, você começava a tirar mas... a face de dente pelo canto. Você dobrava o finalzinho, igual do Super Bonder, você colava o finalzinho lá e tirava a face por lá, porque ela rachou. É. Mas é isso que eu falo, assim, você sai da casa da sua mãe achando que aquele jeito de viver e de fazer as coisas é o jeito certo. E aí você vai morar com um monte de gente que é totalmente diferente de você, e aí você aprende que não é só um jeito, tipo, cada um tem seu jeito e beleza, e você muda também. Tanto que hoje em dia eu não consigo ficar na casa da minha mãe mais, porque eu acho tudo muito estranho, apesar de eu ter vivido lá há muito tempo. Aí você fala, ai, na minha casa não é assim, porque você criou o seu próprio jeito de fazer as coisas. Por isso que nós estabelecemos uma ditadura na República, porque na democracia não dava certo. A democracia todo mundo se fode. Na ditadura, mas eu acho que aí você cria um jogo de cintura muito maior, sabe? Pra você lidar com várias coisas. Pra você poder implementar uma ditadura bem feita e saber dele, né? Você aprende, né, o que, que as pessoas... Cara, eu acho que dá certo se você morar com a mesma pessoa o tempo todo. Dá certo no caso com outro você. Aí vai dar certo. No caso da República, muita gente passando. É, então. É, como assim, na pensão. Cada quarto tinha seu banheiro, entendeu? Vantagem. Então, só que daí quando eu mudei pra lá, é aquele negócio que eu falo. A pensão, ela me tirou muita coisa ruim de mim, que foi muito preconceito que eu tinha, muito... preconceito que eu falo de adversidade mesmo, de homossexualismo, de negro, de tudo, sabe? É, aquele negocinho que a gente vive num mundinho fechado do interior, a gente vive com pessoas que são iguais a gente. Exatamente. Né? E a pensão, ela me tirou muito. A primeira vez que eu dividi quarto, tinha uma garota de programa no meu quarto. Isso pra mim foi um impacto muito forte, mas muito forte, porque eu tinha muito preconceito, sabe? Eu tinha preconceito de doença. No começo, eu cheguei a limpar o banheiro pra usar, sabe? Porque eu tinha medo. É uma coisa idiota. Não, idiota não, se você não tem... Hoje é. Mas é porque você não... Então, mas é porque você não conhece, é isso que eu falo. Você não conhece uma realidade diferente da sua. E aí você vai lidar com outras pessoas, você passa a conhecer, sabe? Eu acho uma experiência super válida. Foi um impacto pra mim, assim, muito grande. E mesmo porque deu, eu acho que um mês, eu adorava aquela pessoa. Foi uma das pessoas, assim, mais... sensacionais que passaram ali pela pensão, entendeu? Que eu tive conversar e que me ajudou em algumas coisas da minha vida pessoal que deu errado quando eu tava lá, sabe? Então, a gente quebra muito esse paradigma de você ter nojo de alguma coisa, de você não fazer alguma coisa porque foi o outro, que nem a Sueli falou, alguém jogou o papel, eu não vou catar, sabe? Eu já fui essa pessoa que pensou assim, entendeu? E esse é o tipo de coisa que influencia depois até na sua vida profissional, sabe? Com certeza. Não, gente, assim, é o que eu falo, todo mundo devia passar por isso, porque muda completamente quem você é. Gigantesco. Muda muito, assim, e isso reflete em todas as outras coisas que você vai fazer, de relacionamento. Hoje, tipo, eu tô casada faz 7 anos e eu tenho certeza que eu só tô casada porque eu passei por isso. Porque eu era uma pessoa muito... É uma prévia, difícil, né? É uma prévia. Você vai aprendendo, você vai treinando, né? A demo do casamento. E na sua vida profissional, assim, você aprende tudo isso. A tomar a frente das coisas. Tipo, tem que pagar isso daqui, tem que resolver, tem que não sei o quê, tem que fazer isso. Respirar fundo também, né? Tem que pegar o papel que tá no chão, não fui eu que joguei, mas foda-se, eu vou pegar. A pessoa tá enchendo seu saco, você respira fundo. Meu, você cresce, assim, acrescentou. O que mudou a minha vida foi isso, assim, a experiência que eu tive. Pera, não fale agora. Pera. Para sempre. Antes eu quero saber de vocês duas coisas. Primeiro, como é que fazia pra manter relacionamentos assim, namoro, né? Porque tem uma galera que leva as namoradas. Eu namorava. República e tal, né? Pra fazer os tchaca-tchaca lá. Que tipo de rolê vocês faziam sem ter muita grana? Como é que eram os rolês? Tá, vou começar nesse ponto. Primeiro, da questão do namoro. Eu tinha a vantagem de que minha esposa também morava numa república na qual ela não dividia quarto, só que era em Maringá. Então, todo final de semana eu ia pra Maringá. Ela veio poucas vezes pra Londrina, pra minha república. Quando isso aconteceu, óbvio que o Vitinho dividia quarto comigo, tava dormindo na sala ou qualquer outro lugar da casa, né, que ele caísse. Mas em casa era um problema. Na minha república era um problema as pessoas levarem mulher. Não, normalmente não se levava, porque é o que eu falei. A casa não desligava. A casa tinha 8 pessoas e mais os agregados. E a gente tinha um daqueles decodificador da net desbloqueado e o canal pornô era desbloqueado. Então, assim, em casa ficava o canal pornô 24 horas por dia na sala. Meu ali. Deus, a gente almoçava, tava lá o pornô. Foi um episódio agora, do Friends. É igualzinho, é igual. A gente almoçava, jogava baralho, jogava sinuca. E o pornozão rolando. Ele tava lá, entendeu? Até chegou uma... Não, chegou que saudável, né? A gente conhecia o ator pornô de nome. Pô, aquela rola ali eu conhecia, é do fulano, né? Você já começa a ficar assim, né? Cria um vínculo. Então, era complicado na nossa casa. A cozinha era deplorável. Então, ninguém tinha o costume de levar a namorada em casa, na nossa república. Eu tive a sorte e a vantagem que minha esposa morava lá em Maringá, eu ia pra lá. Então, pra mim, era nesse sentido. Olha, eu namorava também, mas foram várias pessoas. Você quer falar sobre isso ou deixa pra lá? Não, mas assim, eu namorei um de cada vez, mas é que, né, teve vários namorados durante a faculdade, assim, gente. Mas não... fez 25 anos de faculdade. É. Não, eu acho justo, né? Não tinha problema, não. Era todo mundo, tipo, você conversava, falava assim, ah, hoje fulano vai vir dormir aqui. Aí todo mundo, ah, beleza. E aí quem dividia quarto dava um jeito, tal. Era de boa, Suelen? Era. Ah, então você mandou. Isso não tinha problema, não. Esse negócio de levar a pessoa me fez lembrar de uma história, cara, curiosa. Porque tinha um cara que morou um tempo lá, sei lá, 6 meses. Ele era açougueiro, ele não era universitário, né? E ele levava mulher lá, ele tava num quarto separado lá no fundo. O que ele tava fazendo na pensão? Ah, de economia de custo, né? Ele não era de Londrina, então era muito mais barato, né? E ele, cara, um cara assim, né, bonito, sempre levava uma moça diferente lá, tinha várias namoradas. Não namoradas, mas tava sempre com a menina. Hã? Elas saíam depois? Elas saíam depois, é. Porque gente... o cara era açougueiro, né? Cada vez leva uma, pô. Cara, mas, ué, então, mas vai vendo. E o cara levava, tipo, várias namoradinhas assim, sempre tava com uma, depois trocava e tal. Beleza, o cara pegou e arranjou um trabalho em Curitiba. Nossa, Londrina. Ainda bem que você falou isso, eu achei que você trabalho no Matador. Arranjou um travesti. É. Calma que pode ser um pouco pior a história. O cara arranjou um trabalho em Curitiba. Beleza. Ó, o cara foi embora. O cara deu 2 semanas que ele tava em Curitiba. A gente, no Face dele, o cara tinha virado mulher. O cara Como assim? Desse jeito. O cara tinha o cabeça... Você imagina assim... Cortou a linguiça fora. Não, não, então. Isso a gente não sabe. Mas ele botou peito e trocou de nome e virou uma mina. Virou uma mulher. Mudou pra lá. Ele tinha falado que era por causa de trampo. Não, é porque ele ia trabalhar lá na noite. E aí o cara botou silicone. Mudou um pouco, mas o cara virou uma mina. E, cara, só que foi um choque, porque meu, o cara era açougueiro, sempre com mulher em casa. Nunca espera isso. Esse pessoal que é muito pegador, assim, filho, você desconfia. Tá querendo confirmar alguma coisa. Então, ainda bem que eu sou casado. É, eu também. Tem fases, né, gente? Tem fases, né? Pois é, mas, cara, era muito... E o cara, o cara era açougueiro, assim, de comprar a carcaça do boi, levar, botar em cima do balcão da pia e separar as peças, tudo ali. E o cara, o cara virou uma menina, mas... cara. Foi surpreendido. Ah, isso aí, gente. Tem que ser feliz. O irmão do Lucas, né, o Zé, já falou em outros episódios aqui que ele vivia à base de Conte, porque Conte era barato, né? Tomar cerveja Conte e tal, lá em Assis. Vamos entrar nos beverages das festas. E vocês, assim, as baladas top, como diz aí. Corotinha refrigerante, filho. Corote. Comigo era assim, a gente fazia assim. Tinha as festas, antigamente, eram muito baratas. Hoje em dia é tudo um absurdo. Hoje em dia você vai ver as festas, 50 conto. Você acha, filho? Na minha época era 3 real. 50 conto seco, né? Que antes era 20 então tem bar. Não, na minha, meu, tipo, em 2004, custava 5 reais as festas. Aí, sei lá, ai, festa fantasia, festa, só que era tudo 5. Aí a gente comprava as pingas, e aí comprava uma coca genérica, tipo roller, assim. E era isso aí, filho, fazer estragos. Sensacional. Sensacional. Mas bebia. Não, e gente, nossa, eu não posso ver pinga até hoje, inclusive, que eu tenho. Deu um pouco de trauma dessa época aí. Aquela época que você vai almoçar na casa de família, na casa da família, aí você toma Coca-Cola, você lembra do gosto da pinga, né? Nossa! Cara, existe uma palavra que é sagrada quando você mora em um povo que é o esquenta, né? Uhum. Pode ter outras nomenclaturas aí. Mas eu queimei muita largada em esquenta. É, cara, o esquenta derrubava. O esquenta separava os garotos dos adultos ali. Era o divisor de águas. Era o divisor de água. Porque tinha a galera que só ia pro esquenta, porque é muito mais barato, né? Que esse negócio aí é o tal do tubão. Aqui a gente chamava de tubão, que é um pacote de suco, vodka ou refrigerante e vodka. Vodka, abre aspas, gigantesca. Uma Natasha da vida, uma... As Coves. É, uma dessas. Cara, e o esquenta era onde tava todo mundo. Porque pros rolês mesmo não ia geral. Primeiro porque era caro. Segundo porque o esquenta tinha tanta gente que às vezes virava prova. Virava festa. É. Mas teve várias festas, assim. Teve festa que eu cheguei na casa das minhas amigas pro esquenta, cheguei mais tarde. Já tava gente, tipo, ajoelhada do lado do sofá, falando que o Batman tava embaixo do sofá, bicho. Nossa, louco. Mas não era só álcool isso, né? Não, viu? É, isso não é álcool, não. Meu, mas eu conheci o pessoal dessas... Malditos químicos, né, Sueli? Não, assim, é malditos, gente, químicos, né? Mas assim, tem... Fugiu, né? Você viu? Porque, pela esquerda. Dica que eu dou. Nunca cheire loló que químico fez. Estudante de química, não faça isso. Não faça isso. Porque eles pegam coisa de laboratório de ensino... Olha, mano! É tudo zoado, tudo contaminado com metal pesado. Vai te dar câncer no cérebro, essa merda. Vamos tentar fazer o politicamente correto e melhorar essa dica, assim, do tipo, nunca cheire loló? Só pra deixar assim. Vamos tentar melhorar, assim, essa dica, né? Essa dica que você tem na galera. Vamos largar o nunca cheire loló. E aí, né? Não, mas aí... Ô, Suelen, fala mais sobre as receitas. Que receitas que rolavam? Eu não sei, perna. Não sabe. Não, é sério, porque assim... Não, mas falando sério, eu tenho... Na minha família tem usuário de droga. Uhum. E eu nunca usei porque eu sei que é punk e tal. Olá, Suelen. É, então, não. Então, eu nunca fui dessa turma. Eu só bebia e passava vergonha. Então, só, mas só assim, fazia... a galera que trabalha assim, que fazia faculdade de química, farmácia e tudo, assim, diz a lenda que às vezes rola umas receitas... malignas aí. Eu nunca fiz essas coisas, nem sei receita de nada. É. Eu sei que falar, o pessoal pode. Eu vou te falar uma receita maligna. Tinha um cara que morava comigo que ele fazia miojo com conhaque. ele cozinhava o miojo no conhaque. Cara, não existe receita mais maligna que essa. Miojo. Cara, não, então. Eu acho que a mais famosa de época de faculdade é numa noite chuvosa, no outro dia faz sol, a galera ir pro pasto caçar cogumelo, né? Então. Ah, conheci um povo que fazia isso também. A Suelen conheceu todo mundo, né? Não fez nada, conheceu geral. Mas, não, mas assim, eu conhecia muita gente. Gente, era um negócio impressionante, assim. Eu ia pras festas, eu não ficava, tipo, ah, perdi a pessoa, perdi minha amiga aqui. Foda-se, eu conheço todo mundo. Aí eu colava em um grupo lá, ficava conversando. Eu conhecia todo mundo, porque eu ia em todas as festas. E rolava uns chá de fita, todos. Assim, ah, tinha gente que fazia isso também. Umas garrafadas de cogumelo e tal. O que tinha de gente nessa faculdade? O que tinha de gente? Não, mas a faculdade grande. Era gente. Não, mas a faculdade é grande. Mas o grupo que fazia o chá de cogumelo e o chá de fita era o mesmo. Ah, tinha, que era o mesmo grupo também, que tomava... Só uma pergunta, assim, sem preconceito nenhum, tá? Era exatas ou humanas? Exatas. Tá vendo, gente? Pessoal de humanas é gente boa. O pessoal de humanos é de Deus. Caiu um mito agora, hein? Não perde tempo fazendo, né? Já compra tudo pronto. Né? É. O pessoal de humanas compra do dia exatos. Não, e tinha um troço que eles tomavam xarope lá, era bem flojinho. Não pode Nossa, falar isso. É verdade, tinha bem flojinho, né? Não pode, não. Aqui não é comprimido, né? Tinha um xarope que o pessoal tomava, que eu não vou falar o nome pra não incentivar vocês, que dava barato. Escreve aqui. Aí o pessoal chamava BF. Na cartela vinha 20, eles falavam, e aí, BF 10-10 hoje? Aqui que tinha a famosa melancia atômica, que era abrir um buraco na melancia, cavucava tudo, colocava os BF 10-10, vodka, e fazia. Cara, melancia atômica, eu vi assim, machucar muita gente. Sério? Nem que saiu do corpo? Sério, porra, cara, eu vi o cara dando uma facãozada na mão do outro, que foi pegar gelo, o cara não viu, o cara tava ali, e o outro foi quebrar gelo e abriu ali uma vagina na mão do cara. Nossa senhora! Sério. Porque o cara não viu. Cara, desculpa aí, não te vi aqui. Não te vi. Eu tava com um facão na mão, quebrando o gelo, e não te vi aqui. Achei que era um dragão. Sei lá. Aí o outro com a mão aberta fala, ok, tudo bem. Okay, o cara fala, beleza, deixa eu pôr esse gelo que eu ia pôr na bebida, vou pôr na minha mão aqui, pra ver se cauteriza. Era. Pô, mas teve uma festa que eu tava, que tinha uma escada, o que é uma coisa brilhante numa festa com bebida alcoólica, e aí uma pessoa caiu da escada, assim, né? A escada chama Darwin. Aí tinha menor de idade nessa festa. Ai, que beleza. Olha que beleza. Aí chamaram o SAMU. Eu nunca vi uma festa esvaziar tão rápido na vida. Todo mundo ficou bom, loguinho, rapidinho. Ah, qualquer coisa com sirene, sara a bebida. E todo mundo sumiu. As pessoas desapareceram do lugar, meu. Foi impressionante isso. Caralho, as festas, meu, de república aqui em Marília, que eu ia na época da faculdade, que eu fiz faculdade aqui, né? Eu saí pra estudar, mas eu voltei pra terminar aqui em Marília. Eles faziam caipirinha no tanquinho. Ah, é. Famosa. Aqui em São Carlos, no curso, eles fazem um troço que chama cajuzinho. E é tipo pinga com suco de caju. Só que eles pegam caixa d'água e faz uma caixa d'água, assim, ó, sabe? Eu não presenciei, mas eu já ouvi falar de uma caipirinha feita na betoneira, então também... galera de civil comprou a betoneira e pôs na festa. Ah, mas comprou a betoneira. É, pegar uma cheia de cimento também é roots demais, né? Então, pô, é isso que eu tava pensando, eu falei assim, mano, e uma betoneira é caro. É, então, lógico, com certeza os caras usaram isso depois, né? Mas a zoeira não tem preço. Não, eles compraram com a reserva técnica de alguém, né? É, pode ser. Mas aí tem esse cajuzinho. Aí a pessoa faz numa caixa d'água e as pessoas entram dentro e mistura com sapato. Não, cara, é xixi. Álcool mata tudo. Álcool mata tudo, cara. Álcool mata tudo. Para com isso. Para de preconceito, cara. Álcool mata tudo. Você já bebeu aquela caipirinha do... da festa do Bart lá? Aquela do balde? Eu bebi. Nossa, você é macho mesmo. Obrigado. Cara, a gente fazia churrasco e a carne, não tinha panela pra fazer a carne curtir ali com show e com ar. A gente colocava ela no balde onde deixava as roupas de molho, normal. Ah, essa chicozinha, raça, mata tudo. Lógico. Não, mas teve muita festa, assim. Teve uma festa. Gente, assim, eu sou do grupo que bebe. A Suélia tá se explicando muito, cara. Eu também tô achando. Só pra deixar claro, o grupo das pessoas que bebem passa vergonha. Teve uma festa que eu não sei da onde saiu que essas coisas aparecem, né? Apareceu um garrafão de vinho desses de 20 litros que vem naquele negocinho, sabe? Tipo, isso é Deus te testando. Eu só sei que teve uma hora que eu tava virando esse negócio, assim. Você foi reprovada. Na boca. Aí, eu preciso agradecer por não ter conhecido a Suelen antes também. Não, mas essa foi uma que eu fui embora pegada. Sueli, você já viu cachaça em galão de 5 litros também? É uma modalidade... Então, isso sim é agressivo. Cara, a galera vem um galão de 5 litros, só que de cachaça, tomando na boca. Um bravo dá pro outro... Cara, também é uma festa que não dura muito. Não dura. 48 horas. Não, mas teve vários. Teve um curso que a gente tava muito bêbado, assim, tipo, todo mundo muito louco, atrás do trio elétrico. Ah, só alegria, né? Aí, a gente olhou assim pro lado, tinha um cara dormindo na calçada, abraçado numa garrafa pet de 2 litros, assim, sabe? E aí a gente assim, ah, esse daí não vai mais precisar. Corre lá, pega a garrafa dele e vai embora com a garrafa. Bebe também na garrafa. Tá bêbado, cara. Teve um churrasco que a gente fez numa república lá que eu não lembro quem que chegou com uma peça de picanha. E aí rico, era. Né? Okay. Era a carne do momento, né? Falou, não, vamos guardar isso aqui por último. E aí todo mundo ficou bêbado e esqueceu de que existia um negócio chamado carvão, que precisava pra fazer a carne. Detalhe. E aí sobrou só a carne, não tinha mais carvão nem nada. Queimar aquele sofá ali. Nada. Jogava vodka na carne e acendia. Que da hora. E a gente foi fazendo isso até a carne ficar boa. Na hora que cortou, o primeiro que pegou já cuspiu e falou, gente, joga fora, isso aí que tá com gosto de vodka do caralho. Que bosta, cara. Nossa, você devia ter feito miojo com conhaque. Estragamos. Cara, porque isso aí dá história pra mais de... É. Pra vários podcasts. Não, mas já fazer um só de festa de república. Já é um início aí, né? A gente precisa fazer um de baladas erradas, né, cara? Nossa, rolê errado. É rolê que deu... Bad trip. Bad trip. Os meus deram todos certos, gente. Você lembra, assim, né? Sempre foi sucesso. Nesses daí a gente vai convidar os amigos da Suene. Aí, é uma boa. Aqueles que... Mas eu só lembro das coisas que eles me falaram, gente. Eu não lembro de nada de verdade. Então, mas daí você tem um filtro pra falar, entendeu? A gente quer uma pessoa sem o filtro. Não, mas e aí, assim, tipo no frigir dos ovos aí, ó, gostou dessa, né, Lucas? Sim, é bom, puxou, legal. Assim, vocês acham que no final, essa experiência de sair, morar fora, né, curtir essas loucuras, se fuder, ter que tretar com as pessoas ou não, assim, valeu a pena? Assim, tem alguma coisa que vocês mudariam desse rolê? Vocês sentem saudade? Voltaria a fazer isso? Posso sintetizar minha opinião em uma frase? Viver em república é viver coisas que você não vai viver em nenhum outro lugar. Então, assim... Mas é amigos também. É, não existe, assim, outra situação que você faz que se compare, né? Então, cara, é realmente lógico, né? Uns se fuderam mais do que outros, mas entre o bem e o mal, cara, se você tiver essa oportunidade, vale muito a pena, cara, porque ali você vai vivenciar coisas que você não ia viver em nenhum outro lugar. Beleza? Pra mim, é assim, vale muito a pena por várias coisas, mas você vai fazer amigos que você nunca mais vai conseguir fazer nesse nível, assim, tipo, eu tenho amigos até hoje que são dessa época e a gente se encontra muito raramente hoje, mas é assim, é aquele povo que você encontra e, tipo, é muito amigo seu, sabe, porque você se cortou, levou você pro... Porque, assim, quando você tá fora do... Se cortou, hein? Se picou, não, tá, velho. Não, mas teve isso, assim, de eu sofrer um acidente e me levarem pro hospital. Meio que é o mínimo, né? Não é, mas vira sua família, sabe? Não, e nem foi assim. Você faz isso com um estranho, cara. Vira muito a sua família, sabe? Você tá num lugar em que você não conhece ninguém. E aquelas pessoas que estão ali com você por puro acaso viram muito a sua família naquele momento, naquele lugar ali. Então, tipo, meu, vale muito a pena. Muito a pena por isso, assim. É uma relação que você nunca mais vai ter com ninguém. E te ensina muito. Eu melhorei muito como pessoa, de um modo geral. Porque eu tive essa oportunidade de conviver com essas pessoas, de ter essas experiências, de passar por coisas que é o que o Lucas falou, que você nunca passaria em momento nenhum da sua vida. Uhum. Então vale muito a pena. Nossa, se vale. E você, faria Luan? Meta do casamento, né? Luan aí que tá, né, que tá pra se mudar também aí, né, comemorou, não, comentou, né, com a gente aí nos bastidores aí, que tá indo pra outro esquema aí. A vida aí, você ficou bastante tempo trampando aqui no interior e tal, e essa loucura aí de cidade grande aí, cara, vale a pena, não vale? Depende da época da sua vida que você tá vivendo. Cidade grande, assim, é o canal, né? Você quer crescer, eu acho que você tem que ir pra cidade grande mesmo. Só que qualidade de vida não tem igual ao interior, não. Você poder estar de madrugada na rua com teus amigos, você poder... Você sai do trabalho, você tem 1 milhão de coisas pra fazer, dá tempo de fazer 1 milhão de coisas. Aqui não tem isso não, aqui é pauleira. E outra coisa, em que outro lugar você poderia morar onde tem uma sala que tem uma mesa de sinuca, uma beliche, uma piscina de plástico, pornô 24 horas por dia e um computador coletivo? Lugar nenhum. Não vai, cara. Você não vai ter lugar nenhum, então. E eu acho assim, se você não morou em república, a minha experiência da república, ela foi pra pensão. Você tá um pouco mais velho, você tá um pouco mais calejado, mas se você tá pensando em ir pra um lugar e não tem onde ficar, não tem grana pra alugar uma pessoa pra você, ou não tem tempo de ver esse AP ainda, eu acho que é uma experiência muito válida, sabe? Como a Suelen disse, eu também quebrei muito preconceito meu, não tem aquela coisa que, que burro, velho, não muda. Muda sim, você conhece pessoas, eu tenho amigos que eu posso falar que eu... E se eu ligar hoje pra eles, falar pra eles, eu preciso que vocês venham até aqui onde eu tô, porque eu preciso de vocês, eu sei que vem. Vem. Sabe? Eu tenho pessoas assim, que eu fui pra um lugar onde eu passei o começo que eu passei lá foi muito difícil, porque logo que eu mudei, os dois amigos que eu tinha lá dentro saíram. E eu fiquei no meio de estranhos. Eu tive um problema pessoal na época também, que eu fiquei meio deprê e tal, e foi lá que eu arrumei meus amigos. Eu vi gente do meu lado na minha cama enquanto eu tava com febre, uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, ficou ali do lado a noite inteira, sentado, vendo se eu precisava de alguma coisa, porque eu tava com febre altíssima, e você não tem mãe, pai, tio, não tem ninguém pra você correr atrás. Então é onde você cria uma família mesmo. Eu tenho pessoas que eu posso falar assim, meu, é amigo meu de infância, sabe? Massa, são coisas, são pessoas muito especiais que eu tive ali. E eu saí dali, é o que eu falo, mas tudo é um ciclo. Um dia você precisa sair. Né? E mas quando não eu é, saio... gente. Não, mas é isso mesmo. É gente que eu sinto saudade mesmo e que eu falo frequentemente. São pessoas que eu falo quase todos os dias. Tá vendo aí, então... você, Cabasco, tá ouvindo e acha que é tudo zona, que é tudo putaria e tudo festa, né? Também é. Se você entrar pra turma da Suelen, o negócio pode ficar meio complicado. Né? Você aí, né, que tá entrando pode agora. Pode ter um caminho sem volta. Pode tá, você conhecer os amigos da Suelen, né? Porque ela não fez nada. Eles aguentaram bastante. Não, mas, gente, vale muito a pena, velho. Se você tiver a oportunidade de ir fazer alguma coisa fora, mudar, vale a pena, vai, faz. Putz, assim, todos os perrengues que você passar, pensa assim, puta, isso um dia vai ser uma história muito boa. E vai, sabe? As coisas mudam, melhoram. Eu acho que tem fases na sua vida que você aceita passar coisas, assim, e, tipo, meu, é bom, no final das contas é muito bom. Hoje em dia eu olho pra trás e falo assim, nossa, do que eu era quando eu era adolescente, que eu era rebelde, tudo, e o que eu sou hoje, eu mudei muito por causa da minha experiência. Então, eu acho que vale muito a pena, muito mesmo. Você faz amigos excelentes, você muda muito a sua visão de mundo, de coisas. E aprende muita coisa também, né? Aprende, se virar, gente, jogo de cintura é tudo nessa vida. Um colega meu aprendeu na República que pra fazer mingau de maisena tinha que colocar no fogo. Mexer, ele não endurecia. Né? Então são coisas assim que é só a rotina de uma. Se você colocar água sanitária nas suas roupas, elas vão manchar. Eu não aprendi isso até hoje. E olha, gente. Bater com cabo de vassoura numa comédia abelha não é uma boa ideia. São coisas assim que, né? Eu morando sozinho, eu aprendi que você colocar um macarrão instantâneo na panela e dormir, no outro dia a panela tá azul e tem uma pedra preta dentro da panela. É o famoso queimado, né? Então, você consegue fazer os dois. Isso faz alguns anos já, a panela ainda é azul. Nossa, do cardua, tá vendo, gente? Tomem cuidado, peguem essas dicas da galera aí, como diz o Sérgio, vai, né? Vai ser feliz, né? vai ser feliz, se joga, passa perrengue, fica bêbado, dá trabalho pros outros, é isso aí, a vida é isso. Não, mas no geral aqui desse episódio, teve mais contra do que pró. Eu ia me mudar com um amigo meu semana que vem. Eu acho que eu tô desistindo, viu? Não, vá sim. Vai. Ó, vou te dar... E vocês me deixaram com medo, isso sim. Agora que vocês estão finalizando bonitinho, mas antes vocês estavam deixando com medo. Não, uma coisa vai fazer você pesar a balança. Pega todo o teu custo, divide por 2. Pronto. Então, boa, boa. Esse é o maior peso dessa vida de república. Ai, caralho. Beleza? Beleza. Então é isso? É isso. Suelen, então você aí, né, que... PhD, boas dicas pra galera que manja pra caralho aí de... Do... Eu sou a bêbada. Nunca fez nada, mas os seus amigos todos fizeram tudo. Tudo. Eles estão vivos hoje? E o pior que estão, Gabi, pior que estão, não estão, e são pessoas bem sucedidas nos seus trabalhos, o que é mais incrível, hein? Eu devia ter ido pra drogas mesmo. Não, o pessoal tá ótimo hoje, tá ótimo. Deixa uma dica final pra galera aí, Suelen. Ah, minha dica, gente, faz. Se você vai passar perrengue, faz, assim, aproveita. Eu vou dar é novo, dica mais valiosa. Se você tem 18 anos, 19, 20, tá nessa fase, vai. Porque, meu, isso, nunca mais você vai ter outra oportunidade de fazer isso na sua vida. Eu vou dar uma dica mais valiosa. Monte a sua república e crie a sua ditadura. É muito melhor. É, exato. Seu reino, da sua república. Seu mundo, suas regras, é isso aí. É isso aí, comunismo. É, sempre. Beleza, galera. Então a gente fecha por aqui. A gente pede pros ouvintes aí deixarem as suas histórias lá nos comentários, mandar e-mail pra gente. E a gente se fala então no próximo episódio, beleza? Beleza. Grande abraço pra todo mundo aí, seus toscos, filha da puta. Abraço. Isso, que grosseria. Né, Suelen. Chá de fita, metais pesados, loló, cogumelo. Ó, e cogumelo. Ah, né? Valeu, vai, galera. Falou, gente. Valeu, beijo, lindo. Um abraço. Beijo. Achamos! Caixa preta do Tosco. É que não pode falar as histórias pesadas, né? Tem umas que são pesadas. Pode. Tem, eu morei a gente com as vozes de pato depois. Eu morei com uma menina que ela era... Não, vai, mas é assim. Eu não vou falar nome de ninguém. Que ela era... Voz de pato agora. Ela era dessas que os pais reprimiam muito, eram muito religiosos e tal, sabe? Meu, mas a menina se perdeu num tanto. Queimou largada na vida, né? Mas ela foi pro lado da putaria generalizada, assim, os lados negros da força. Aí, a gente era assim, eu morava com ela, né? Foi. E aí, assim, vamos procurar fulana e tal, que tá na hora da gente ir embora. Vamos embora. Ah, vamos embora. Vamos lá. E ela tava, tipo, transando com o cara no ginásio, assim, meio público, assim, sabe? E aí você passa e vê a pessoa transando. Ai, gente, que vergonha. Você fica, ai, meu Deus, que vergonha isso. Não quero ver isso. E essa daí foi uma que, mano, ela fazia todos esses rolês, bem flojinho, e chá de coisa, e dava pra, tipo, transava com 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, fazia suruba. Ai, que beleza. E foi, nossa, mano. Passou em peso, né? Passou em peso, então, que vem a galera perto. Mas ela não se formou essa menina. Chegou, tipo, ela se perdeu muito, assim, sabe? Ela se perdeu muito. E foi embora, é. Descambou num tanto, assim, inacreditável. Mas teve gente ali que, mano, foi foda, né? Foi foda. Que fazer, a gente vai fazer. Escondido. Uma hora ou outra, né? Uhum. Tosco Chanchada Podcast, editado e finalizado por Wellington Hendricks.